Deus me quisesse covarde, não me daria o Espírito Santo, irmão. Se Deus me quisesse covarde, não me daria o Espírito Santo. Se Ele me quisesse covarde, irmão, não me daria seu Espírito, não. Se Deus me quisesse covarde, não me daria o Espírito Santo. Se Ele me quisesse covarde, irmão, não me daria o seu Espírito, não. Por ter pregado a verdade, nem vou me envergonhar por ter tido fidelidade. A minha missão eu vou cumprir, combatendo o bom combate. Que os falsos se escandalizem contra os que têm lealdade. Deus não me fez covarde, influência pra tantos que se cansaram de ser mais um, sentado nos bancos, cheios do Espírito Santo. Pregamos o evangelho em meio a protestantes que não sabem nem quem foi Lutero. Espero que me entendam, conheço minha sentença. Não vim cantar pra muitos, escrevo pros que pensam. Enquanto os fariseus deixam o evangelho no abandono, são os donos da igreja, nós a igreja do dono. Minha oração é pelo despertar das igrejas, pela fé que morre ferida pela incerteza. Veja quantos de nós agredidos em sua casa, ó Pai, se explicação apenas no vai, vai, vai. Caímos em contradição, onde a vitória com sabor de mel é a vingança contra o irmão. Viramos uma grande alcateia, onde os que estão nos palcos são maiores do que a plateia. Deus, muitos pastores são maçons, espirituais de Araque se ajuntam pra exibir seus dons. Onde os milagres são só truques, no mundo onde seus profetas só tem coragem em Facebook. O mercenário vem roubar, matar e destruir, macabro, mas nessa aí botar a culpa no diabo. Na verdade eu acho até justa essa sentença, mas o que chamam de diabo eu chamo de negligência. O mundo jaz em mamon no evangelho do apego. Os manos que lançam CD, largando os empregos. Mas quem não tem intimidade com Deus vive só na cópia. Eles estão na fé de Elias porque eles não têm fé própria. É, cansei de ouvir blá blá blá, querem me dizer o que fazer sem saber onde eu quero chegar. Conheço o evangelho diferente desse plágio. Jesus é o caminho, falsos mestres o pedágio. Se Deus me quisesse covarde, não me daria o Espírito Santo. Se Ele me quisesse covarde, irmão, não me daria seu Espírito, não. Se Deus me quisesse covarde, não me daria o Espírito Santo. Se Ele me quisesse covarde, irmão, não me daria o seu Espírito, não. Se Deus me quisesse covarde, não me daria o Espírito Santo. Se Ele me quisesse covarde, irmão, não me daria seu Espírito, não. Se me quisesse covarde, não me daria o Espírito Santo. Se Ele me quisesse covarde, irmão, não me daria o seu Espírito, não. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus.